noite eu vou sair para curtir meu. Encontrar umas minas, levar pro hotel. Elas querem se divertir. Os gatos lá não deixam os padres se reunir. Elas querem amor e carinho. Se derrete quando vê os leões. Eu peço logo com um Blackstone. O mais importante, temos money. Ela chega, ela olha, ela quer curtir. Sabe que os gangsta vão tá por aqui. Ela é bonita mesmo, mas não se valoriza. Não pode me ver que já vem dando em cima. Poxa rosa, linda, perfumosa. Seu corpo parece pétula de rosa. Segue no Facebook e também no Instagram. De todo jeito ela quer ser minha divã. Pergunta qual hotel, qual quarto que eu estou. Aí docinho, dá um número por favor. Hoje eu quero fazer amor, quero desbaratinar. Então pede um Blackstone pra combinar. Hoje à noite eu vou sair para curtir meu. Encontrar umas minas, levar pro hotel. Elas querem se divertir. Os gatos já não deixam os padres se reunir. Elas querem amor e carinho. Se derrete quando vê os leões. Eu faço logo com um Blackstone. O mais importante, temos money. Esse chá traz logo o psicofrágico. Traz um Blackstone junto com o energético. As bebel vão se mijar ao ver os King Lion programado, preparado e motorizado. Não vê se as leoa faz vários comentários. É o Lion, é o My Lion, malote compartilhado. Se tem frevo, tem leão. Se tem leão, tem as leoa. Ataque pra todo lado, rola, segue isso de boa. Quer carinho aqui tem, quer prazer ter também. Os famintos, as famintas, todo mundo se dá bem. Se bater uma sessão, vai ser lá no JC. Prepara a casa, virito, tira gosto pra comer, a sobremesa é a Zebel. Todo mundo sabe disso, frevo faz lá na casa do meu parça Hugo V. A sobremesa é a Zebel. Todo mundo sabe disso, frevo faz lá na casa do meu parça Hugo V. Na casa do meu parça Hugo V. Hoje à noite eu vou sair para curtir meu. Encontrar umas minas, levar pro hotel. Elas querem se divertir. Os gatos já não deixam os padres se reunir. Elas querem amor e carinho. Se derrete quando vê os leões. Eu peço logo com um Blackstone. O mais importante, temos money. Temos money, temos money. Mas ela quer sair se divertir. Na quebrada quer curtir. Com os leões sim. O Malvina tá aqui. Chegou Blackout, o Alcine, o da Cruz e o Vira vai curtir. Hoje à noite eu vou sair para curtir meu. Encontrar umas minas, levar pro motel. Elas querem se divertir. Os gatos já não deixam os padres se reunir. Elas querem amor e carinho. Se derrete quando vê os leões. Peço logo com um Blackstone. O mais importante, temos money. Temos money, temos money.